Boa noite, sejam muito bem-vindos ao programa Os Sons da Lua. Eu sou a Joana Santos e estou aqui consigo durante uma hora para lhe trazer a descontração da música e fazer consigo, ou estar consigo durante uma hora em que os sons da Lua, vêm misturados nos sons que a música nos oferece. Vamos começar este nosso programa onde. O que reina por cá é a música e o relaxamento, com When I Need You, a primeira música. Logo depois ficamos com Perdona-me, na voz de Luís Fonsi. E terminamos esta nossa seleção com Inocenza di Ti, de Laura Pausini. São estas as três músicas que vamos ouvir em primeiro lugar, aqui no nosso programa Os Sons da Lua. Fique por aí e desfrute. Até já! Angel up in heaven, up in heaven. más de lo que puedo dar. Si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname cuando te digo que no te quiero ya. Son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, perdóname, perdóname, perdóname, perdóname, perdóname. Hay algo que quiero, eres tú. Perdóname si los celos te han dañado alguna vez. Si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel. Perdóname si no soy quien tú te mereces, si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces. Perdóname, perdóname, perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname. Sintonia. Yeah. chiudo gli occhi, sei qui, che mi abbracci di nuovo così. Grandes temas e esta oportunidade de relaxar aqui no programa Os Sons da Lua. Vamos agora ficar com I Don't Believe You, um tema de Pink. Logo depois ficamos com Run, na voz de Leona Lewis, e terminamos com Words, na voz dos Boys On, banda que já não existe, mas que continua-se a ouvir na música a voz que era de um dos vocalistas dos Boys On, exatamente, do Ron and Keaton. Vamos então ficar com estas três músicas. Fique por aí e desfrute. Estes são os seus Sons da Lua, o programa que dá, sobretudo, a oportunidade de relaxar, deixar-se ficar simplesmente a ouvir boa música. I don't mind it, I don't mind at all. It's like you're the swing set and I'm the kid that falls. It's like the way we fight, the times I cry, we come to blows, and every night the passion's there, so it's gotta be right. Right. No, I don't believe you when you say don't come around here no more. I won't remind you, you said we wouldn't be apart. No, I

and words are all I have to take your heart away. Vamos ficar agora com The Prayer, um tema de Joss Groban com Charlotte Church. Depois ficamos com os Riandan e terminamos esta nossa seleção com um grande tema de Michael Bolton. Fique por aí e aproveite estas músicas bem calmas. Salve. I loved you so that I could not breathe, because in us I believe. When we are apart, I still can feel you with me. I can trace every line in my mind. You are etched all over the heart of me, because in us I we gave up. you through the dark, reach deep into your heart. Promise we will find a way. We know we can see. Com dois temas, os Oasis com o tema Now Stop Crying. Logo depois seguimos com as Spice Girls. São estas as duas músicas que nos levarão então depois às minhas despedidas. Mas primeiro aproveitamos estas duas músicas e logo depois pensamos nas despedidas. Até já! makes this world go round? Will the answer let her down? She is so sweet and young, and her life has just begun. What does her future hold? That's a story left unknown. Will she make it through her days? Let our love lead the way. Part of me laughs, part of me cries, part of me wants to question why. Why is there joy? Why is there pain? Why is there sunshine and the rain? One day you're here, next you are gone. No matter what, we just go on. Just keep the faith and let love lead the way. Everything will work out fine if you let love lead the way. Chegamos ao fim do programa Os Sons da Lua. Vamos embora por hoje, mas deixamos as portas abertas para a Hora Zero, que vem já aí para si, para que possa aproveitar ao máximo a companhia de Carlos Bonaparte com as músicas que ele nos proporciona, para que possamos ouvir e entrar na madrugada, não com o pé direito, mas com os dois pés e, sem dúvida, bem relaxados. Aquelas músicas que nos fazem sonhar. Vamos então dar

face no more, or feel the touch that I adore. I don't know your face no more. It's just a place I'm looking for. We might as well be strangers in another town. We might as well be living in a different world. We might as well. Stranger.